controlinho 1, 2, 3, um alfa 8 e o transponder com o 974. Sabe o que vai estar o vento para o canal? Não entendi a última informação. O trânsito, o desligamento, se ele conta correto, é a conta do 379. O instalador tá normal. Obrigado. Qual o instalador? Ou o 302? 4208, a guarda competente. A guarda pode ser exato, tem que ficar com o canal. 302, tem coisa que vai utilizar o SAC? A da portão 01 no via Juliette. Eu achei utilizando o portão 01 no via Juliette, mas hoje. Paulo Rio 5973 para puxa acionamento. 973 para o caso de acionamento. Salvador, bom dia, o 3663. Passando interno, baixado gravado. A 3663, tráfico avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1 no 0 graus com 08 nós, QNH 1014. Livre pouso, pista 10, QNH 1014, até 3663. autorizado, táxi, certo direito, ponte para dar 102, 18, só metro, 614, sub 4208. Aguarda para o curso, está 379. Aguarda. Táxi Rio 5973, 3 a bordo, 2h40, até na Salvador. Autorizado o táxi, via 41, mundial, com os caras todos, 86, 2014, Rio 5973. O 379 após foi 727, agora está autorizado para chegar aqui, está na contato. O 379 copiou, está livre em busca após o 2000, para que você reta a base. Obrigado, nós de qualquer maneira, o 379 está autorizado após o 90 agora. E o 973 continua o POB, 03? 04. 7. Total 991, por favor. 310 Fortaleza, está autorizado. É colapso no zero com a esquerda, pé da mão, direção próxima. Após prossegue, cola ponto, abuco, após direto. Controle 119, 120, décima 8. Aciona 5134. Total 991. Torre é o papapá, mãe, que ele achou mesmo, posso controlar de partida do Brasil para regresso na Rada Bata. Juliette Romeu, da presente, autorizado o cruzamento da pista 1-0. Vai, Juliette Romeu, da presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte na final da 1-7. Da presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0. E reportar na final, se possível, da Bata. Gente, reporte no travesso da barra. Reportar no travesso da barra, Romeu. Com a 208, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1 no 4-0 grosso com 099. Estou autorizado ali a manter. Torre, papapá, mais 990. Gente, Juliette Romeu, autorizado pouso na Bata. Reporte no solo controlado, Juliette Romeu. Vento no 30 graus com 08 nós. Autorizado final para Bata, reportará no solo controlado, mais Juliette Romeu. Papa Romeu Mike, é Coquilo. É Coquilo, prossiga. Tá agora chegando no fã da vertical do farol de Itapuã, 510, para ingresso, circuito, instruções. É, correu o reposto no farol de Itapuã. corrigido e não copiei. Eco Kilo Reporte no farol de Itapuã. Estado farol de Itapuã, e atrás. Eco Kilo, ciente. Autorizado pela contra o vento da 1-0? Pra 1-7. Ciente, a princípio, ingresse na perna do contra o vento da 1-0. Contra o vento da 1-0. Contra 208, decolado ao 09, chega o controle no 208. 208, bom dia. Mike, é com quilo, tá na posse, com vento da outra. Mike, é com quilo. Gente, tem condições de cruzar o eixo da final da 1-0 imediato? Afirmativo. Autorizado o cruzamento, reporte no Través Sul do País da Bata. Considerado Através Sul, tá onde? Da Bata. É, copelo. Mike Eco Kilo, reporte no Nacional da 1-7. É, Kilo, reporte. Rio 5973, autorizado decolagem pista 1-0, vento no 40 graus com 099. Eco Kilo, confirme esse visual com tráfego na final da 1-0. Autorizado, pista com 099. Com essa aproximação, cheque, três pontos e transmissão marca do externo. Tá. Ativa meu centro e estaciona a frequência livre. Gol no 922, nós temos um helicóptero indo rumo noroeste, não interferirá com o seu pouso. E aí, gol no 922, passou externo, baixar travado, quem é esse helicóptero? 922, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus com 08 nós, que negamos 0 no 4. Excelente, leve pouso no 0. E o Mike Eco Kilo está ingressando na final da 1-7. Mike Eco Kilo, ciente, autorizado, pouso, pistão no 7, vento no 40 graus com 08 nós. É, Eco Kilo, reposto no solo controlado. É, Eco Kilo. Decolador Zulu 2, chega o controle 1-208. 208, controle Rio 5973. No solo, Zulu 3, de pista pela direita, a estação na frequência livre. Eu 3179. está com 132 a bordo, autonomia 4 horas, estou terminando o galeão para o Pátio. 3379, autorizando o SNAS via Pátio 1, Indy Alpha, ponte para 286, que ligado em 14. Pátio 1, Indy Alpha, semana sua, recebeu 3379, bom trabalho, até daqui a pouco. Os dois no Fausto, no 4, visto pela direita, chegou o solo 1219. Direito 3179, autorizando decolar pistão no 0, vento no 0 graus com 069. 24.3, confirmou horário do plano, o Castro 93. Quando chegaram normalmente a 30 minutos antes da OBC, então daqui a 15 minutos nós chegamos no sistema. Confirmando destino, o Castro 93. Só assim que o plano chegar no sistema, coordenamos o sistema para o copo, o Castro 93. A levitar do Cepagino Mundial com temperatura 2862 em Gabi 14. Para 1862, fazer a passagem ao Boeing da Gol da sua direita, vai ingressar a Juliette 05. 0.8. Confirma a frequência de controle, 1208 até 3179. Confirma o solo. Juliette, S. Carlos Lourenço, número pede, rua direita, rua do Axé, controle 119.8. Hoje é 120.8, controle, acena 0160. A bola do direcional ataque 862, litro 10. 3259, curtir a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste 10 no 4, o vento no momento é 150 graus, 09 nós. Total 9910, decola de imediato. Total 9910, tu está alinhado, decolar pista 1-0, vento 140 graus, 09 nós. Passeio 2223, continua em aproximação, número 2 para pouso, reporte, marcador externo, baixado, travado. Passará baixado, checado, marcador externo, 2. Então, 3859, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. Pouso no 0, Salvador, bom dia, 1-2. Hoje na M3-2, continua em aproximação, número 3 para pouso, reporte marcador externo, baixado, travado, ajuste no 0 no 4. O total 9911, decolado de 23, controle 120.8, morro. 208, 9911, bom dia. Então, 3859, solo 24, direita, solo 121, decimal 9. 209, 3, 8. Passaria 2223, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, no 0 nós, ajuste no 0 no 4. Autorizado pouso, não no 0, 2223. Baixar 1-1, tá? 3-8 graus. Garcia, Guardião 07. Confirma a intenção? Cisco 345, Vitória 370, Repúblico 144, centralizada. Dial Leda Eudes, controle 119, controle 120-18. Aciona 5414. 8 Controle 120, 78, reporte de espaço final 3-4-5. Confirme o comandante? Passe a Tango. Gente, Guardião 07, tem tráfego na final da 1-0. Após a passagem do mesmo, o senhor está visual com o tráfego na final, na curta final da 1-0? Gente, já tem um próximo tráfego na sequência. O senhor tem condições de decolar após o... de imediato após o... seu tráfego na curta final da 1-0? Após o acólito, após direto barreira no banco, no ponto de funcionamento. Controle 120-8, aciona 5165. Sola, passarelo 2223. É 1392, pode pousar, senhor? Afirma, pouso autorizado, 3098, final, baixar a roda, 3 milhas. 6248, continue aguardando pista livre. Remoto no 4. Alvo Juliette, remoto no 4, passarelo 2223. Carlos Serratão, cima, saída Momo, após boa cópia, após direto, confiança sua bola do autonomia, o passo de controle. 107, ingresso na pista 1735, venta 130 com 10, inicia a decolagem a partir da carteira 35. O Thiago Serratano, vocês só saíram novamente, Momo, Cosmo e para também destaque 2862.